Deus não quer te ver caído assim no chão. Crente, quando ajoelha é só pra adoração. E você sabe que boca no pó resolve tudo. Olha, irmão, levante-se agora e receba unção. Deus vai mudar o rumo, mudar a direção. Você é um escolhido, você é amado dele. Nunca se renda ou se entregue. Deus está olhando você. Quando este Deus ordena, cai inferno, cai muralha, cai demônio, cai problema, Jericó vira migalha. Quando este Deus ordena, vem a cura, sai algema. Crente canta a noite inteira e não para de louvar. Quando este Deus ordena, põe a arca em terra dura, depois manda o dilúvio, manda água, manda chuva. Quando este Deus decide, rasga o céu e manda unção, treme tudo e arrebenta as cadeias das prisões. Te ver caído assim no chão. Crente, quando ajoelha é só pra adoração. E você sabe que boca no pó resolve tudo. Olha, irmão, levante-se agora e receba unção. Deus vai mudar o rumo, mudar a direção. Você é um escolhido, você é amado dele. Nunca se renda ou se entregue. Deus está olhando você. Deus ordena, cai inferno, cai muralha, cai demônio, cai problema, Jericó vira migalha. Quando este Deus ordena, vem a cura, sai algema. Crente canta a noite inteira e não para de louvar. Quando este Deus ordena, põe a arca em terra dura, depois manda o dilúvio, manda água, manda chuva. Quando este Deus decide, rasga o céu e manda unção, treme tudo e arrebenta as cadeias das prisões. Este Deus ordena a casa.